Vamos orar ao Senhor, feche os teus olhos. Senhor, eu reconheço que esta palavra vem de ti e é um aviso teu aos inimigos que andam ao derredor. Todo espírito maligno, toda seta do diabo, toda ciranda de Satanás contra a igreja do Senhor, contra a vida, família dos teus filhos aqui, toda e qualquer investida do maligno para desanimar, para difamar, para impedir o crescimento da tua obra em cada um de nós, nós declaramos vencidos em nome de Jesus. É no nome do Senhor dos Exércitos que eu me levanto contra o inimigo. E, Senhor, a tua obra na nossa vida, no coração de cada um de nós, acima de tudo, na nossa família, no meio da tua igreja, ninguém poderá impedir. Ninguém, Senhor. Eu louvo ao Senhor por cada irmão, cada discípulo que o Senhor tem enviado. Nós temos muitas vidas, Senhor, pelas quais temos orado por salvação, familiares, parentes, amigos, pessoas que nos assistem na televisão e têm vindo e frequentado aqui, estamos orando e pedindo graça, revelação, autoridade, poder, para testemunhar de Jesus a eles e o Senhor acrescentar à tua igreja os que vão sendo salvos. Mas pedimos muito mais ao Senhor que a reconstrução da tua cidade na nossa vida, a reconstrução do teu templo na nossa vida, o maligno não consiga desviar, atrasar, impedir, obstruir. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para entendermos, mesmo que seja algo muito atraente, entendermos o que é teu e o que não é teu. E permanecermos firmes no nome do Senhor. Como ministramos nesta manhã, irmão, nós estamos entrando num tempo, numa batalha de jejum e oração durante todo este mês. No final do mês nós vamos ter 3 dias de consagração, de unção, de altar. Mas para chegarmos lá, nós vamos passar este mês de jejum e oração. Quando Neemias subiu também para construir os muros, tapar as brechas, ele disse assim: paramos junto ao rio Ava e jejuamos e oramos, porque eu fiquei com vergonha de pedir ao rei proteção. Não quis pedir ao rei proteção. E buscamos ao Senhor para que ele nos protegesse, nos guardasse na caminhada de volta à reconstrução de Jerusalém. E o Senhor enviou os seus anjos e guardou seu povo. E Jerusalém foi reconstruída, irmão. Nós vamos orar e jejuar neste mês. E nós vamos pedir ao Senhor que caminhe ao nosso lado. Senhor dos Exércitos. Áreas específicas, assuntos específicos da sua vida, da sua família. Assuntos que dizem respeito à igreja local e o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. As vidas que temos alcançado, a região que o Senhor nos plantou, a obra missionária que o Senhor está realizando e que nos envolveu lá no Oriente Médio, lá no Timor-Leste, lá no Japão, lá na aldeia, em Casa Branca. Nós vamos colocar isso diante do Senhor em um mês de jejum e oração. Quero pedir que você continue orando ao Senhor. E você busque do Senhor nesse momento uma forma, uma decisão, um pacto, uma aliança com o Senhor para um jejum neste mês de junho. Estabeleça com o Senhor parâmetros. Lembre-se do que eu tenho ensinado aqui, irmão. O jejum não é o nosso esforço para conseguirmos ficar sem comer. Aquilo que conseguimos com a nossa força não representou nada para Deus. O jejum também não é um pagamento. Eu vou jejuar, vou me massacrar e Deus vai se apiedar de mim e vai me dar o que eu preciso. O jejum é algo muito simples. É uma ação sobre a minha carne, que eu mesmo não consigo. Não alimentando a minha carne, diminuindo a força da minha carne, seja através da alimentação, seja através de qualquer outra atividade que você vai deixar de lado, para que o meu espírito, para que o seu espírito esteja mais sensível ao Espírito de Deus. Menos de mim e mais do Espírito Santo no meu espírito. Vamos subjugando nossa carne para dizer a ela que ela não manda, que o lugar dela é a cruz. Mas vamos ao mesmo tempo permitindo que o nosso espírito se torne mais sensível, mais vulnerável ao Espírito Santo de Deus. Então vamos ouvindo mais a voz do Senhor. Não apenas escutando, vamos ouvindo, pondo em prática o que Ele nos revela, o que Ele nos mostra, entrando em perfeita sintonia com muitas coisas que Deus já executou e colocou à nossa disposição acima de nós nas regiões celestes. O jejum não é um sacrifício apenas. O jejum é uma disciplina, uma estratégia. E quem tem acesso ao teu espírito é o Espírito Santo de Deus. À medida que o teu espírito vai ficando mais sensível, o Espírito Santo vai realizando mais e mais, vai falando mais e mais, vai mostrando mais e mais. E o Senhor vai acertando os nossos passos. Estabeleça com o Senhor. Talvez você tenha facilidade em ficar sem o café da manhã. Não, isso é fácil, isso eu dou conta. Não estabeleça um jejum pelo que você dá conta. Estabeleça um jejum que o Espírito de Deus vai confirmando no seu coração. Algo desafiador, que não será na minha força nem na tua força. O Espírito Santo vai te revestir, vai te capacitar e você vai executar. Comece essa semana. Próxima semana você vai intensificar um pouco mais. Mas estabeleça um jejum. Senhor, eu vou ficar sem o meu almoço. Senhor, eu vou ficar sem me alimentar a partir das 18 horas, até o outro dia. Senhor, eu vou retirar o meu café da manhã. Senhor, eu não passo um dia sequer sem Coca-Cola, eu vou retirar a Coca-Cola. Senhor, eu não vou ficar sem tomar Coca-Cola. Eu vou levar a minha alma, meu corpo, minha carne a uma disciplina, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero o meu espírito mais sensível ao Espírito Santo. Porque se Ele conduzir algumas áreas da minha vida, tudo vai ser transformado. Põe isso diante do Senhor. Eu quero desafiar você numa aliança com o Senhor. Passarmos esse mês em jejum e oração, só buscando a face do Senhor, a direção do Senhor. Talvez apresentando a Ele, Senhor, vê o que o povo está dizendo. Senhor, vê que carta os ímpios enviaram. Senhor, veja como o inimigo se levantou. Senhor, eu quero permanecer firme no projeto do Senhor na minha vida. Capacita-me, inunda-me da tua presença, do teu espírito. Eu quero ver sinais, prodígios, maravilhas, transformações sobrenatural do Senhor nos pequenos detalhes da minha vida natural. Quero, Senhor. Livra-me de mim mesmo, por mim mesmo. Eu fico coordenando as coisas, corro daqui, corro dali. E de vez em quando peço ao Senhor para me ajudar. Mas estou entendendo, Senhor. Tomo posse de que tenho uma missão e um projeto muito mais sublime do que qualquer coisa nesta terra. E quero caminhar assim.